chapéu guardado, foi meu amor quem o deu. Eu tenho um chapéu guardado, foi meu amor quem o deu. Seu nome ainda está bordado ai, no forro juntinho ao meu, porém nunca foi usado. Que meu amor me esqueceu, porém nunca foi usado ai, que meu amor me esqueceu. Presentes de amor desfeito não é direito usar e vender. Presentes de amor desfeito não é direito usar e vender. Por isso guardei o chapéu, nem que seja no céu vou-lhe devolver. Por isso guardei o chapéu, nem que seja no céu vou-lhe devolver. Escondeu o meu amor encantado. Não sei onde se escondeu o meu amor encantado. Para mim esse amor morreu ai, e até já foi enterrado. Só falta dar-lhe o chapéu que ainda tenho guardado. Só falta dar-lhe o chapéu ai, que ainda tenho guardado. Presentes de amor desfeito não é direito usar e vender. Presentes de amor desfeito não é direito usar e vender. Por isso guardei o chapéu, nem que seja no céu vou-lhe devolver. Por isso guardei o chapéu, nem que seja no céu vou-lhe devolver. Presentes de amor desfeito não é direito usar e vender. Presentes de amor desfeito não é guardei o chapéu, nem que seja no céu vou-lhe devolver. Por isso guardei o chapéu, nem que seja no céu vou-lhe devolver.